uma vez poder te abraçar e te beijar, bem pertinho desvendar o brilho desse olhar, que ilumina minha vida, triste vida, sem você não sou ninguém. Vem cá, me dá você, meu bem. De carinho, juro por Deus, jamais amei assim. É desejo demais, vem pra ser minha paz. Abre o seu coração, vem pra mim. É o brilho do seu olhar que me leva à loucura. Pode ser minha cura, essa febre de amar. Mas amei assim.